cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara. Tio, não passo pano, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Essa é nossa cara, essa é nossa cara, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Nossa cara é essa aqui, não vou mudar, nasci assim. Venenoso nas ideias, pra trombar com os irmãos e sistema clama pela queda. Na rua solta as pedras, destruição e massa pra fuder com as favelas. Vendo planta, arma pra colher, pivete morto. Falta de emprego gera monstro de tocar nos bancos. Enquanto tiver sangue jorrando, coalhando na pista, nós tamo nos bang envolvido nos rádio que liga. Salve, salve pros moleque que fecha com nós. RCD, FT, fortalece a voz. Revolução sonora que pros boy não vira moda. O crime não é creme, realidade incomoda. O que escrevo não é ficção de cinema. O que relata é os meninos de ponto 40, que vai sem medo pra selva de pedra. Inventa guerra, atividade na rua, atitude estampada na testa. A regra é essa, cruel e sem massagem. Na lei da sobrevivência, gladiador vai pro combate. Coquetel molotov na cena, nós atua retratando favelado. Então é nós que tá nessa porra. Essa é nossa cara, tio, não passo pano, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, tio, não passo pano, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Essa é nossa cara, essa é nossa cara, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Essa é nossa cara, tio, não passo pano, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Bagulho é de favela, poesia marginal. Pivete passa fome, polícia leva de forró. Que é favela, tio, periferia Brasil. Moleque de oitão contra os ratos de fuzil. Bagulho tá monstro, cruel, realista. Avisa lá pros cu, coquetel tá nas pistas. Meu verso é vermicida, buceta treme as pernas. Rap gangsta, resistência das favelas. No corre das moedas, 3-3 é adianto. Aqui nós é bandido e no congresso só tem santo. Bagulho lombrou bem ali na rua de baixo. Foi um atropelo num cara safado. O certo pelo certo e errado é cobrado. Pilantra cai no aço, já diz o ditado. Comédia cai na bala, pilantragem não tem vez. Aqui a regra é clara, é com certeza e não talvez. Paz, liberdade, menos guerra e mais dinheiro. Um brinde pros função, saúde aos verdadeiros. E tamo junto nessa porra, tribulando na cidade. Respeita quem merece, paz, justiça e liberdade. Essa é nossa cara, tio, não passo pano, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, essa é nossa cara, tio, não passo pano, pesado não é meu rap, é o nosso cotidiano. Essa é nossa cara, essa é nossa cara, pesado não é meu rap.